cada um dos anos, de 9 mil milhões em 2003 para 44 mil milhões em 2007. Vejam bem dela, 2,2 mil milhões em 2003 para 7,2 milhões e o pronto assunto. Porque as outras tendências, ainda que cresçam, a dinâmica é muito. Portanto, estamos perante uma contradição entre uma dinâmica forte litoral, Luanda, Benguela e Kwanza Sul, tipicamente o litoral, e uma dinâmica muito fraca, muito debilitada das restantes províncias do país. Aliás, está aqui numa nota de quadro, praticamente a totalidade dos rendimentos da atividade do Rio e de Matrícula foi afetada a Luanda enquanto sede das respectivas companhias de exploração. O próximo. Isto é uma visualização gráfica, que é uma visualização mais atraente, em que aparece realmente Luanda e Bengo. Já em 2006, com um incremento notável, e de 2006 para 2007, ainda assim, com a manutenção de sua capacidade de crescimento. O que aparece logo a seguir, os simbólicos. O resto, praticamente, não conta. Próximo. E, portanto, a partir do momento em que conseguimos vencer o obstáculo do cálculo da estimativa do PIB por províncias, foi fácil agrupar por aquelas regiões e depois calcular o produto interno bruto para cada agrupamento. E portanto, este gráfico, diferenças entre os PIBs por habitante regionais e o PIB por habitante nacional. Portanto, reparem que o PIB do Luanda-Bengo é 3 vezes mais o PIB nacional e que do centro-oeste, por exemplo, em 2007, o PIB por habitante da região centro-oeste era 10% do PIB nacional. E o Sul, praticamente, quer dizer, conta o valor aparece lá, mas para efeitos da representação gráfica não se vê. O próximo. O que é que temos aqui? Distribuição do PIB por grandes regiões e por setores de atividade. Portanto, isto é para vocês verem que isto deu enfim, não é que tenha sido um trabalho complexo, porque as metodologias não foram complexas, mas deu muito trabalho, de facto, a arrumar, a recolher a informação, a arrumar a informação. Portanto, aqui tem uma repartição por atividades pelas regiões do que é que se passou em 2003, e há um quadro destes para cada ano. Portanto, em 2003, aqui tem o Luanda-Bengo com 9,9 mil milhões de dólares, eu creio que é disso que se trata aqui, em que a indústria extrativa tinha 5,9 mil milhões, transformadora 332 milhões, a construção 383 milhões, os serviços mercantis, onde a gente agrupa o comércio, a atividade bancária, a atividade seguradora, os transportes, as comunicações, serviços sociais privados, como educação, a saúde, e por aí fora. Portanto, isto para 2003, passo para 2006. Próximo. 2006, é o mesmo quadro. Para a gente ter uma ideia da evolução por setores desta concentração, passo para 2007, creio eu também, exatamente. E pronto, e como recupera 2003. É, portanto, é um registro de estatísticas. Não é que tenha reduzido a zero, mas é pela atribuição ou pela consideração do critério certo. Não é que tenha sido reduzido. Não, porque... Ok, vamos ver o próximo. Portanto, 2003, 2006, 2007. Passo para o próximo. Conforme vos disse, a consideração da população economicamente ativa teve também como propósito, depois ser possível, calcular a produtividade. O valor da produtividade bruta aparente do trabalho. Vocês devem perfeitamente saber que há vários conceitos de produtividade. Desde a produtividade física até a produtividade nominal. O que nós temos aqui é a produtividade nominal bruta aparente do trabalho. Do quociente entre o PIB de cada província ou de cada agrupamento e a população empregada. Recordam-se que nos quadros anteriores havia todo o emprego discriminado por emprego público, emprego empresarial e emprego agrícola. Portanto, foi fácil chegar aqui e, uma vez mais, aqui temos um quarto fator de atração por demanda. A concentração das atividades e dos negócios em Luanda também é explicada porque é justamente nesta zona, apesar da produtividade global do país, que está ali em último lugar, ser baixa, portanto ao nível dos 10 mil dólares por trabalhador, ainda é em Luanda, onde o valor é maior e, consequentemente, isso também funciona como um motivo de atração das atividades. Próximo. Índices salariais. Vocês vejam a arrumação dos índices salariais, onde os salários são mais elevados em número de vezes. E, portanto, o sexto fator de atratividade de Luanda, que em termos de índices, Luanda é a região onde se praticam os salários mais elevados. E, como tal, isso também funciona com os fatores de... Passa ao outro. Bom, e para finalizar esse trabalho que nós fizemos, vamos também ver como é que se repartia o Orçamento Geral do Estado e o Programa de Investimentos Públicos por aquelas regiões. Partindo do princípio de que o investimento público, nomeadamente o investimento público, é um instrumento importante que o Estado dispõe para tentar contrariar e diminuir essas assimetrias. Mas a conclusão genérica a que se chegou é que a localização do investimento público continua a ser, em termos de sua concentração, o litoral e não o interior. Não sei até que ponto a atualização que nós estamos a fazer para 2008 e 2009 altera bastante o sentido que nós determinámos naquele período, mas se o Estado não utilizar este instrumento, que é um instrumento forte do investimento público, dificilmente nós poderemos, num espaço de tempo, num período de tempo relativamente curto, contrariar estas assimetrias e desigualdades. Vamos então passar a um período de discussão e debate. O resto que está a seguir é da atividade do Estado. Pode acender as luzes. Ok, colegas, estamos então à apresentação do tema das desigualdades e as matérias regionais em Angola. Desigualdade. Obrigado. Estamos então com o professor Abner Rocha, não é? E falou desse tema e apresentou. Prazer, os colegas, com todo o trabalho que foi acredito. Está num livro que está sempre vendido no site. O primeiro do género em Angola, depois da independência, que foi referido aqui. O que ressalta também na apresentação do professor tinha a ver com o facto do mapa económico de Angola estar concentrado em algumas no litoral, nomeadamente o Agra, Bendo, Benguela e Ponta Sul, e também falou da questão da educação, porque é que algumas províncias têm sido despovoadas, ou seja, as pessoas têm se deslocado para o Luanda, e foi com a questão do, da paz, do crescimento econômico, da oportunidade de negócio e também da concentração dos negócios a nível da, da, do Luanda. Bem, creio que surgiram muitas questões, então gostava de dar agora um momento para as colegas fazerem as suas questões para então serem respondidas pelo professor Alfredo Rocha. Obrigado. Vamos só nos escrever. Mais alguém vai fazer a sua questão? Como é que o colega se chama? Por favor. Boa tarde, antes de nós. Sou Ana Cleto Pequeno, estudante do terceiro ano do curso de Contabilidade e Administração. Tenho duas questões a fazer ao professor. A primeira, qual é a consequência económica da concentração administrativa, uma vez que Luanda e Bembo são as províncias com maior dinâmica, ou seja, as províncias do litoral são com maior dinâmica econômica. A segunda questão é qual é o impacto, que impacto econômico tem as províncias que perdem a população. Não sei se me fiz entender nessa questão, professor. Sim, sim, absolutamente, nas duas questões. Mas eu creio que a resposta você encontra na própria explicação. Porque no início foi mostrado que há províncias que perdem população a favor de outras províncias. E que essas províncias que têm vindo a perder população são aquelas que, em termos dos indicadores económicos, são mais pobres. Não é assim? Têm o menos rendimento por habitante, têm os salários mais baixos. Aí tem as consequências. As consequências são essas. Ok, professor, não sei se poderia expor mais uma questão. Sim, sim. Quanto aos índices salariais, gostaria de saber qual é o parecer do professor, né, como economista e analista, quanto aos índices salariais, por que Luanda a província com maior índice salarial? Não, olha, eu podia dar uma resposta teórica a isso, recorrendo à ciência económica. Você viu que a taxa de desemprego calculada para Luanda era de 17,7%, quando a taxa média de desemprego para o país, naquele quadro, andava nos 29% ou 30%. Então, se você aplicar a lei da oferta e da procura, vai perceber porque é que os salários são mais altos em Luanda. Se a taxa de desemprego é mais baixa, é porque a oferta não consegue igualar ou cobrir a procura. E, portanto, os salários terão tendência a subir. Por outro lado, Luanda pode ter salários mais elevados, porque se nós levássemos a análise mais funda, e é aquilo que a gente está a fazer para 2008, iríamos chegar à conclusão que, em termos de taxa de analfabetismo dos adultos, ou mesmo taxa de escolarização bruta, Luanda é aquela que apresenta a menor taxa de analfabetismo dos adultos e a maior taxa de escolarização. Isto significa que Luanda concentra também a maior parte do trabalho qualificado. Uma vez mais, recorrendo à lei, que você conhece, trabalho qualificado tem o preço mais elevado no mercado. Era outra via para te explicar porque é que Luanda tem os salários mais elevados. Ok, obrigado. Muito obrigado, boa tarde, Maio Rocha, estudante do curso de economia. Pelo que foi dado observar, pensamos que há um desenvolvimento desigual no nosso país. Isto não nos poderá levar a um caminho em que, trazendo para o litoral uma forma explícita mais gente, o país um dia venha a ser invadido por outros povos. Aliás, já há indícios de que algumas populações de outros países vão se infiltrando, encontrando zonas e até a procriarem baixo, a fazerem, a gerarem. Isto não poderá criar problemas no futuro em termos de estruturação social, em termos de economia. Também há aqui um conflito de equidade e desenvolvimento. A mim me parece que as regiões que mais produzem também são aquelas que deviam ter maior peso, digamos, no produto interno bruto. Mas o que me parece é essa distorção, se é consciente ou inconsciente, não percebem. A razão é que, portanto, o nosso futuro governamental tem 33 anos de experiência, permite que se faça uma distribuição, um desenvolvimento tão desigual desta natureza. E por último, eu penso que há um problema também em termos de produtividade. Eu vejo que a produtividade em Luanda parece que tem que ser muito mais bem estudada, porque há um fator interferente, o engarrafamento. Era bom que tivesse um estudo nessa matéria, no sentido de ver até que ponto é que o engarrafamento vai interferir negativamente à produtividade. Isto porque as vias principais apresentam muitos engarrafamentos, as terceiras não funcionam, não temos estradas, digamos, na cidade do futuro, com muitas faixas, temos poucas faixas, as vias secundárias não estão praticamente organizadas, nem bem estruturadas. E depois, o que é que pode acontecer? O trabalhador sai de casa às 4 da manhã, chega às 10 horas do serviço, já cansado, eu não sei como é que ele produz psicologicamente, quais são as condições. Penso eu, Deus abençoe esta terra por termos diamantes e petróleos, porque se tivéssemos só de serviços, nós não estaríamos. Né? Por enquanto é isso que eu tenho a dizer. Ok, muito obrigado. Quanto à primeira questão que colocou, estou perfeitamente de acordo, e de resto, neste trabalho que nós divulgamos, chamámos justamente a atenção para o problema que pode vir a existir em Angola com o despovoamento do interior. As fronteiras são fronteiras naturais, não são fronteiras artificiais. Não há nenhum muro a separar Angola da RDC nem Angola da Zâmbia. E, portanto, se em Angola funciona a atração pelo litoral, vamos libertando zonas da fronteira que vão ser ocupadas por estrangeiros. Esse problema está no mercado. E quando nós fizemos a apresentação pública deste trabalho, chamámos justamente a atenção para as consequências políticas que podem decorrer desta, por agora, excessiva concentração da população e da criminalidade, porque elas depois, o receio de tudo isto é que este binómio depois se autoalimente. Mais população, mais crescimento económico, mais população e por aí fora. Portanto, esse eu estou perfeitamente de acordo e este aspecto foi chamado, aliás, no trabalho, no documento que foi divulgado, estão lá as consequências políticas que podem resultar no futuro desse fenómeno e, portanto, nós não nos compete mais nada do que alertar. Quanto à segunda questão, eu, conforme expliquei, há ali erros neste trabalho que nós fizemos, derivados da classificação das atividades, nomeadamente das empresas, pela localização da sede. Isto leva, efetivamente, a que apareça ali Luanda em determinadas atividades, para as quais Luanda não tem absolutamente vantagem comparativa, aparece com valores elevados daquelas grandezas. Mas agora, do que eu entendi da sua questão, é que ainda que a informação oficial permitisse atribuir à Onda Norte, Onda Sul e Mochila o verdadeiro peso que tem na instalação de equipamentos, ainda que isso tivesse sido possível, isso não quer dizer que haja, eu penso que é aqui que vou ao encontro da sua questão, ou que procuro responder à sua questão, o problema que se passa é que não há uma correspondência entre o valor da atividade económica que é aí gerada na base da extração dos diamantes com as condições de vida da população. E nós vimos, realmente, em termos de índices sociais, que essas regiões do leste são aquelas que apresentam as taxas de analfabetismo mais elevadas, o índice de esperança de vida mais baixo, eu não sei mais outra variável que estava ali no quadro. Portanto, aqui o problema coloca-se mais ao nível da distribuição da riqueza que é gerada nessas regiões. E embora não tenha sido contabilizada nessa perspectiva. Quanto à produtividade, eu referi-lhe as limitações do cálculo daquela produtividade. Porque seguramente que um estudo aprofundado, um estudo específico sobre a produtividade, nomeadamente na província de Luanda, teria que ter outro tipo de instrumentos, outro tipo de variáveis, através das quais nós pudéssemos medir isso. O problema que aqui se passa, em termos de produtividade, para além das questões relacionadas com a sua medição, tem a ver com o facto de nós termos uma economia rendeira. Nós vivemos da renda. E como o senhor disse, quem é que explora o petróleo são as companhias estrangeiras, quem é que explora os alimentos são as companhias estrangeiras, e portanto a maior parte de nós limita-se a viver da renda. E digo bem, a maior parte de nós. E é por isso que quando a gente analisa a produtividade, temos que ver a que é que isso, na prática, na realidade, a que é que isso corresponde. Porque, ainda que nós nos sejamos ligados ao poder político, todos nós vivemos da renda. E não vivemos nem do salário, nem do lucro. Vivemos da renda. Nós somos uma economia rendeira, com todos os inconvenientes de sermos uma economia rendeira. Porque a questão da produtividade referiu o trânsito. Naturalmente que isso afeta. Não há. Todos nós sentimos isso diariamente. Quando chegamos ao serviço, já queremos voltar para casa. Porque já estamos de tal maneira estressados que, seguramente, a rendibilidade não vai ser a mesma. Mas a questão da produtividade também tem a ver com a cultura. E se nós podemos obter rendimentos que permitam satisfazer algumas condições de vida, porque somos uma economia rendeira, então o trabalho, em termos culturais, tem um valor muito menos importante do que se não fosse uma economia rendeira e em que o salário fosse ou tivesse a correspondência no trabalho que a gente efetivamente dá. Ou seja, daríamos muito mais valor ao trabalho se não for muito mais valor ao lucro, às atividades económicas, do que damos atualmente, porque somos uma economia rendeira. Vivemos da renda que é produzida pelo petróleo e pelo rendimento. Peço desculpe mais uma vez, eu queria para uma questão. As implicações negativas para a integração regional de Angola no contexto do SADEC e das outras regiões também económicas e também no contexto mundial, uma vez que as economias são interdependentes. Os choques externos, muitas vezes, e se calhar a desestruturação interna, podem fazer com que esta aparência de economia rendeira se venha a desfazer um castelo de areias. Portanto, eu receio que nós, ao andar desta carruagem, comecemos a ter a cultura de não valorizar o trabalho e ser uma economia rendeira, e amanhã, quando as outras economias estiverem mais ou menos organizadas, não teremos, se calhar, capacidade para competir com elas. E daí, acho que os preços degradáveis, as tensões sociais e, possivelmente, algumas revoluções não muito bem compreendidas. Ok, não tenho comentário a fazer, estou de acordo. Portanto, a integração da Angola na SADEC é um desafio muito grande, que tem a ver não apenas com a estrutura industrial e a estrutura económica do país, mas tem a ver também com as mentalidades. Porque a competitividade dos países não tem apenas aproximações de natureza tecnológica, de natureza dos agregados macroeconómicos. Os países que têm inflações controladas são, à partida, mais competitivos do que aqueles que têm taxas de inflação mais elevadas. É também um problema cultural. Portanto, fazer-se competitividade exige a convergência de fatores económicos e de fatores não económicos, nomeadamente dessa perspectiva. Portanto, a integração da SADEC é um grande desafio. Eu não sei como é que isso vai ser vencido. Angola não está na zona do livre comércio, não aderiu ao respectivo protocolo, pensando que tem que, tendo solicitado uma derrogação de 8 anos, Acreditamos que esses 8 anos serão suficientes para se arrumar a casa, para que nós possamos fazer os trabalhos de casa. Mas o meu receio, eu já tenho escrito isso muitas vezes, o meu receio é de que, porque, a não ser que a crise na Europa, a crise da zona euro, venha a alertar para muita coisa, nomeadamente para a pressa que a SADEC estava a ter em criar uma moeda única, vamos a ver se há algumas leituras positivas da crise que existe recentemente na Europa, porque se assim não fosse, a SADEC tinha estabelecido um calendário. E esse calendário, enfim, com mais atrasos, menos atrasos, a criação da Zona de Livre Comércio fez-se com 1 ano e meio de atraso. Mas com mais atrasos ou menos atrasos, a SADEC já devia estar numa fase de união aduaneira. Portanto, o meu receio é que quando nós chegarmos à conclusão que estamos prontos a aderir à Zona de Livre Comércio, ela já não existe. Já se esteja no mercado comum, ou no mercado único, ou numa união qualquer. Porque eu acho que, nesta matéria, a competitividade cria-se, adquire-se contínuo. Não é o país fechar-se. Mas compreendo também que é um tema difícil. Se nós falarmos com os empresários e com as respectivas associações, o discurso oficial é de proteção, é de protecionismo. Nós, na teoria económica, e os alunos que aqui estão, enfim, já fizeram a economia internacional e a integração económica, são muito assim, há um argumento fortíssimo e que é o único que teóricos e instituições internacionais admitem discutir quando a gente contrapõe o protecionismo ao liberalismo, que é o argumento da indústria nascente. E este argumento da indústria nascente, da proteção da indústria nascente, é um argumento que é válido, mas que tem vários testes, que é para a gente perceber realmente se em condições concretas o argumento é válido. E tem um pressuposto essencial. Esta proteção tem que ser temporária. Eu sei que, Carlos, nós agora estamos a estudar, não sei, a diversificação da economia nacional. Estamos a estudar experiências internacionais. E uma das experiências que nós temos estado é da República da Coreia, onde, num primeiro processo da diversificação, houve uma proteção. Mas era uma proteção feita nos seguintes moldes. Solicitava-se a proteção e os apoios financeiros, a proteção aduaneira e os apoios financeiros para uma determinada empresa, e essa empresa assinava uma espécie de um caderno de encargos com o governo, em que tinha metas para cumprir. Se não cumprisse essas metas, o governo declarava aquela empresa falida e acabou, e saía do contexto. E muitas empresas sul-coreanas faliram, e outras, aquelas que se conseguiram manter, são aquelas que hoje ajudaram o país a ser um país do grupo dos mais desenvolvidos, dos mais industrializados e de maior desenvolvimento humano. Mas é um tema difícil. Naturalmente, a via mais fácil é proteger a economia. Porque mesmo os empresários sabem perfeitamente que numa situação de proteção, eles conseguem gerar lucros acima do lucro médio normal. E nós não temos bem a certeza de onde é que eles aplicam este sistema. Se calhar metem na sua compra, ou metem nos seus bons, ou compram altos carros de alta gama, ou então compram 5, 10 apartamentos ou viventes, que, como sabe, aqui entre nós custam 4 milhões, 5 milhões de dólares e 5 milhões. Portanto, esta também é a matéria. É muito fácil proteger, mas as consequências podem ser, em termos de hábitos que se possam gerar, de atitudes que possam criar, as consequências podem ser perversas. Obrigado pelas perguntas. Para quem esteve aqui na segunda-feira, no primeiro dia da nossa jornada, o Dr. Jean Pacheco, quando olhou para a plateia, disse: ainda bem que o Dr. Abdo Rocha não está aqui, eu posso falar à vontade, ele falou do protecionismo. Para ele tinha esse receio em relação à opinião do Dr. Abdo da Rocha, em relação ao não protecionismo, e o engenho bastante defende o protecionismo. Obrigado, professor. Obrigado, colegas, pela apresentação, pela vossa audiência. Nós estivemos aqui com um cientista econômico, né? Não conheço nenhum economista agora que tenha escrito mais de 7 ou 8 livros de matérias econômicas. Até na universidade não existe nenhum. Em Angola também não existe nenhum outro para a doutora Vida Rocha. Então foi um privilégio temos o professor aqui para essa palestra. Os colegas também interessados nos livros do professor Adler Rocha, nas matérias que o SEICS publica, lá na porta da entrada, lá tem todos os livros do professor Adler Rocha e das matérias do SEICS. Gostaria de pedir uma salva de palmas para o professor Adler Rocha.